Tropical FM. De rádio ou as consequências serão terríveis. 90,7. Vem aqui toda hora, é hora de desfrutar os melhores prazeres da vida. Nesta semana tem festival Bolo Simples de aniversário na Padaria Bandeirante. Aproveite até o dia 5 de agosto. Bolo Simples de aniversário está com 20% de desconto. Mas é só uma semana na Padaria Bandeirante. Rua Bandeirantes, esquina com Oscar Rodrigues Alves, no coração de Araçatuba. Padaria Bandeirante. Venha para o Esperta Consórcio e conquiste sua Honda. Mais de 30 anos de mercado em Birigui. Whats 18 981730701. A Pelifer está comemorando 25 anos de história. Nesses 25 anos, nos tornamos a melhor e mais completa distribuidora de ferro e aço de toda a nossa região, comercializando produtos no atacado e varejo, direto da usina. Mas o que fez da Pelifer uma grande empresa foram as pessoas, nossos colaboradores, fornecedores e, principalmente, nossos clientes. Nosso muito obrigado e continuem conosco. Ligue 2103-7000. Dia dos Pais é na Ótica Relojaria Pérola. Seu pai conectado com você. Relógios smartwatch de várias marcas: Tecnos, Séculos, Normai e Champion. A partir de R$10,56,90. Na Ótica Relojaria Pérola, você encontra relógios Oriente a partir de R$10,23,90. Para o paizão que está precisando de óculos de sol, chegou a nova coleção Ray-Ban Ferrari. Dia dos Pais é na Ótica Relojaria Pérola. Três lojas em Birigui. Ótica e Relojaria Pérola. Tropical FM, a dona da noite. 20 horas e 5 minutos.